Eu seria estacionado ao 97, bem-vindo. Nove, Sonomia, decolagem autorizada, 950 graus, 79. Macedo 231, autoriza a batata? Autorizado. 231, autoriza a batata. Número 2, retração para sequenciamento, curva à direita, proa 055, essa proa está autorizando a interceptar o localizador, descendo para 2000 pés, ajustou o time, então na 020. 020, direita 055, nessa proa autorizado, com 612. Corno 601, reduz a velocidade para 2109. 2109, 611. Sim, nível 370, via Perminsk 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5130 no transponder. Autorizado 370 para a equipe de via Perminsk 58. Decola da 10 com curva esquerda, curva Puca, Caju. Controle 208, controle 530, azul 4206. Correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, azul 4206. Sou 996 aos 25, controle 120, décima 8, boa viagem. 3208, 5996. Napalm after taxi Indian Alpha until hold point runway 10, hold point towers 118 decimal 6, Q1H 1020. 5 minutes, 8 minutes. via Alpha, 1-0 on Alpha, on the point for Tower 6, Controle Salvador, Corsair 59 no meia. 59 no meia, contato radar, subo para o nível 210, perfil Puka. 210, perfil Puka, 59 no meia. Voo no 601, retração para sequenciamento, mantenha presente boa, descendo para 3.000 pés, o estoutímetro no 020, limitado localizador. Nesta proa, para 3.000 pés, 1020 no ajuste, limite ao localizador. Voo 1601. Hotel Bravo Hotel, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, Hotel 3325, boa viagem. 251-3325, Hotel Bravo Hotel, obrigado, bom dia. Quebec Kilo. 67. Vai botar 35, 65. Pode prosseguir até a Lima. 77, gate 11. Gate 11, affirm, request 45. Please start up and push report ready for taxi, condo 077. Start up and push tag approved and report ready for taxi, condo 077. Agora são só, 219, o Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo na escuta. Seis, mantém a posição neste exato momento, aguardando o táxi da aeronave do Condor, ok? Já no push. Atinge o limite está autorizado o custo localizador, por voo no 610. Ativo, está autorizado interceptar o localizador nesta proa. Autorizado interceptação para o voo 610. Porque o Azero T2 line up and take off on 010, 140 degrees, 10 knots. Line up and take off, pergunta, não está autorizado. Localizador 112, já tem a pista vista. Sete de aproximação, chame Tour 186, confuso, com o nome 2. 186, obrigado. Bom, gol 601, gol. 601, no ônibus de redução para aproximação, desça para 2.000 pés, informe no localizador. Gente, iniciando 601, gol. Torre Gol 1612. Uma milha para o Índia Serra, baixada e travada. Continue agora, pista livre, no 612. Guardando, no 612. Condor 077, request taxi. Condor 077, taxi via Main Apron, after taxi India, and now from to hold point 1810, hold point tower 118.6, QNH1020. Condor 077, QNH1020. Taxi via India to holding point 10, and contact tower at the holding point 118.6. Solo Gol 956, pushback acionamento no 02. Gol 956, acordando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Condor, iniciando o táxi a partir do portão 11. Após a mesma, está livre, reporta táxi. Você foi passagem do Condor, inicia, reporta táxi, 956. O Juliette Quebec Kilo, com cautela, seguindo a aeronave da Condor até o pátio 3, não me escuta até o corte. Nordeste de Salvador, mantenha 3 mil pés, serviço radar terminado, chame agora o controle Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Agora 32, não, Salvador, 120.8, have a nice trip. 120.8, boa noite, até a próxima, fiscal, 020. Tá baixado e travado, tem livre pouso, 162. Firmo, 162, foi localizado. 050 com 020, solicita manter a presente pro, da Tomassai. Autorizado, informe quando termina o desvio. Tomassai. Salvador, boa tarde, fiscal. Zero, two, two, three, five, two, three, seven, zero. Autorizado, 022, climb level 370, sai da PUCA. Meu pé, fiscal, 022. No 5 na escuta? Afirmo. Em coordenação com o controle, por gentileza, modifique o perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus, ok? Negativo, coral. Da El, Leda, após Ilhéus. C2231. Passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. Chama Recife agora 1260, 1288, passa 223, muito obrigado. O Juliette Quebec Kilo pode prosseguir até o Pat 3, atentando apenas a aeronave da Trip, puxando no Pat 3, ok? Alô, boa noite, bom meio no 2, viu? Bom meio no 2, boa noite, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque do seu Juliette, aguardando para ingresso. A potência Juliette, bom meio no 2. Salvador, Salvador, 3567, pushback acionamento no 03. São 3567, é o número 3 para puxar no setor, não me escuta aguardando, ok? Previsão de no máximo 10 minutos. Vai aguardar então, o 3567, grato. Salvador, é o trip 5495 para o táxi, 58 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 e alterna Vitória. Line up and wait. Line up and wait. Quando eu vi um ok, o senhor vai seguir o mesmo, aguardando na minha escuta. Aguardando a sua escuta. Zero, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. Chama Recife 12685, alterna 12545, foi sério 5916. Falof 37 direito, 1219. Alô, Salvador, voo 601. Voo 601, boa noite. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, antes da Juliette aguardando para ingresso. 601, voo. Sua identificação, autorizado de chegada a bom, desça para 4 mil pés, soltímetro no 020, vigilância em radar. 60. 0 in 140 degrees, 10 knots. Condor 077, runway 10, flip for takeoff. Perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta upper do 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5134 no transponder. Galeão 360, rota conforme enviar upper Zulu 10, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge 1208, transponder 5134, 6720 no portão 612. Correto, 612 chama pronto, tiver acionamento, Webjet 6720. Calanhã. O Salvador é o TAN 3567. TAN 3567, prossiga. Ok, é por gentileza, senhorita, poderia só dar uma... Você teria uma previsão um pouco mais exata, só para informar aqui os passageiros da nossa saída? Afirmativo, tem um Boeing da Gol já puxando no portão 02, após o mesmo será autorizado o azul no 04. E após o táxi do azul será autorizado o seu puxo, ok? No 03, aproximadamente no máximo 10 a 15 minutos. Ah, ok, tá tranquilo. Então, tá ótimo, obrigado. 39, Salvador 120.8, terminal trip, Condor 077. 120.8, Recotente, Condor 077. Foi o mesmo dois que me chamou, não. Sim. Eu tô aqui, só pra ter uma ideia aqui, obrigado. Solo trip 5-4 no 5, na visual com gol. Afirmativo, seguindo o mesmo, prossegue como número 2, ponto de espera do 1-0, no ponto de espera chama a torre em 118.612, o ajuste 1020, o trip 5-4 no 5, um bom voo. 5-4 no 5, ponto de espera chama a 18.6. Solo, boa noite, 5-6 para o táxi, 1-5-6 a bordo, autonomia de 3-10, alterna Natal. 856, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-18.612, o ajuste 1020, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 18.6 com 1020, 1-8.56, obrigado, boa tarde. Yeah. uma chamada de solo? Afirmativo, assim que a aeronave da Trip passar na retaguarda, autorizado para o pushback acionamento, reporta ataque, seu azul 4206. Passar a retaguarda, decolar, boa noite, 150 graus, 10 nós. Além da decola da 10 da noite, 5 metros. Firmo Pátio, que encontras? Gol número 2, antes da Juliette. Gente, o gol número 2 mantém antes da táxi Juliette, portão previsto ao 04, ok? Aguardando o início do táxi do Embraer da Azul. Ok, aguardando. O gol número 01, portão previsto ao 01, vai aguardar a liberação do setor, ok? Certo, aguardando, previsto 01, 01 gol. O Papatango Mike Fox Trot Serra, pronto, copo? Pronto, você tá lá na táxi Juliette, tá bom. O azul confirmando o trip, livrando agora o pátio 3, prosseguindo o ponto de espera da 1-0, após o mesmo autorizado, ok? Tá, obrigado. Valença, inicialmente 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 045. Decola da 1-7, curva direita via corredor Axé. O controle em 1.20.8, a torre em 1.18.6, dúzia e aciona 0.1.17 no transponder. Atendido 1-1 a bordo, 4 horas de autonomia. Para acionamento, táxi, decolagem, chame agora a torre em 118.6, dúzia, o ajuste 1020, bom voo, Mike, Fox, Trot, Serra. Serra. Oi, tá passando mais Fox, Serra. Mike, Fox, Serra, acione, chame táxi, 4-5. Comeus 43, controle 128, boa viagem. 128, obrigado. Oi, Salvador, o gol no 856, em coluna 5%. 856, vontade de radar, sobre o nível 390, perfil Fuca. Na Fuca. 390, risco 98. Alô, essa é 406 para o táxi, 206 a bordo, 330, voltando a 2, vaga em Fortaleza. Azul 4206, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1.18.6, dúzia, o ajuste 1020, bom voo. E 4 de Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 2.6, dúzia, com 1-0. Gol no meio no 2, agilizando, Juliette 04, é o portão. Juliette 04, número 2. Gol no meio 01, agilizando, Juliette 01, é o portão. Juliette 01, 601. O TAM 3567 na escuta? Siga 3567. Por gentileza, coordenando com a equipe de solo, após o parqueamento da segunda aeronave da Boeing da Gol, no 01, está livre para o pushback acionamento, reporta táxi, ok? Tá certo, 3567. 4-4. 18-6, obrigado, bom trabalho. Salvador, TAM 3894, passou sim para baixar de checado. 3894, continua a aproximação, aguarda fica livre. Guarda. 273, desça para 2.000 pés. O time de 0020, informa no curso localizador. 2020, apontará no curso localizador, com 273 autorizado. Procedimento. 3894, pouso autorizado, 950 graus, 10 nós. Tive pouso, TAN 3894. 5495 aos 46, controle 120, décima 8, boa viagem. Zero oito, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, é o Trip 5495, decolou da El na sua escuta. Trip 5495, contato no radar, turbo nível 160, perfil da El. 160 da El, 5495. Olha 077, passa com level 160, contact now, receive center frequency 12685 or 12545. Condo 077, we contact 12685 2545. Have a good night. Controle, é o 5495 voltado. Prossiga. Possibilidade de liberar essa restrição de 20 milhas acima do 130? Pesado. Grato. Olá, Salvador, Abjet 6720, portão 6, pushback, acionamento. Abjet 6720, portão 612, autorizado, reporta ataque. Reportado. TAN 3894, boa noite, táxi lento via alfa e mantenha a posição antes do ataque da Juliette, aguardando para ingresso. Tô mantendo a Juliette, o TAN 3894. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685 até 12545, boa viagem. 6720, não escuta? Afirma. Tem condições de aguardar apenas um instante a Airbus da TAM, taxiar retaguarda prosseguindo para o 08 e após prossegue com push?